André Cedeiros, o moral de Ibi Coara. São Rio do Faroeste, repertório novo. E o bagulho foi louco, a Drica brotou lá em casa. E a Nifa tá tarada, querendo dar uma sentada. Depois de algumas doses, ela quer sentar e não para. Depois a Vimaria diz, então fala aí, Drica, vai. Parece que nem fala, parece que dá ideia. Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca. Nem foi no ouvido, já tá me excitando a peça. Nem foi no ouvido e já vem, tá vem, me excitando vem, a peça. E só cateca, cateca, cateca, boca cheque. Só cateca, assim ó, e só cateca, cateca. Foi louco, a Drica brotou lá em casa. A Nifa tá tarada, querendo dar uma sentada. Depois de algumas doses, ela quer sentar e não para. Ai, então vem assim, vem. Parece que nem fala, parece que dá ideia. Novinho conquistador, solta conquista gás, Didi, eu solta... e minha xereca. Nem foi no ouvido, lapada. Já tá me excitando a peça. Nem foi no ouvido e já tá vem, me excitando vem, a vem. Peça. Gostoso mesmo, rapaz. Assim, ó.